Tá molhada, porém sem chuva. Localizador FJ 6746. 6746, chame torre 118 decimal meio. Obrigado. Alfa Juliette para o 84062. No FJ 6746, no localizador. FJ 6746, pode achar o estado do campo. O ajuste agora é 1020, não chove no momento, porém a pista encontra-se molhada. O é de 6746. Confirme a última informação. Não chove no momento sobre o campo, a pista, porém a pista encontra-se molhada devido à chuva recente. E o ajuste agora é 1020. Aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Pouso 6746. Já avistou o campo? Afirmativo. Autorizado, pouso na 10, o vento é 130 graus, 109, 6746 da web. É, 7746 ali, pouso. O 1994 está na escuta para cópia? Ok, o 994 Tá autorizado, Maceió, conforme solicitado, nível 350, via Peruísque 58 até Orago, após Orago direto, Maceió. Decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, acione 5064. Correto, se chame para o pushback em saneamento, Golo 994. Nada. Jet 6746 no solo aos 26. Tá livre o táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. A Alfa vai manter antes da Juliette, mas 746, Webjet. Webjet 6746, recebendo que seu gate é o 02, porém encontra-se ocupado pelo Boeing da Gol. Aguarde a infraero informar um novo portão, Web 6746. Aguardando 6746. Tá livre, não? Eu tô tentando contato aqui, porém não tô conseguindo. Aguarde só um instante, o Web 6746. Guarde a cópia, pegou no 714, só um instante. Sabe 6746, a posição agora é a 1-3, remota 1-3 do pátio principal, Web 6746. Sente, remota 1-3. Turno 714, cópia. Autorizado, Aracaju, nível 230. A decolagem é da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle, 1-20, decimal 8, acione 5057. Rápido e chame próximo ao pushback acionamento. Muito bom dia, boa noite, 06. Muito boa noite, boa noite, 06. Essa é a informação. Assiste para autorização, Campina Grande. Ok, boa noite, boa noite, 06. Está autorizado, Campina Grande, nível 390. Via pelo Apesulu 1-0 até Neuma. E após Neuma, direto Campina Grande. A decolagem é da 1-0, curva à esquerda após. Subida Puca. A transição é Zipar. Controle 120 decimal 8, acione 5067, o gol no 606. Gente, autorizado 390, via Upsu 1-0, após Neuma, DTC Campina Grande, decola da 10 com voo à esquerda, a saída é pouca transição de par. O controle é 120 decimal 8, transponde 5067, protegeu o gol no 606. Correto, e chame pronto no portão 5, gol no 606. Chamará pronto, gol no 606. Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, tá pronto pra cópia, Jundiaí? Ok, autorizado, Jundiaí, o nível é o 1-05, a decolagem é da 1-7, com curva à direita, vai prosseguir no corredor visual Axé, até a liberação do controle, para acender ao nível 1-05, o senhor vai manter-se restrito a 1000 pés no corredor Axé. Após a liberação do controle, acenda o 1-05. O mesmo opera em 120.8. O transponder é o 5043. Chame em 7186 para autorização. Correto, Vitor Charlie Bravo, está autorizado acionamento já no pátio da Bata. E reporte para o táxi, Vitor Charlie Bravo. Boa noite, Torre, boa noite, 9-6, posição 3, autorização. João Pessoa, boa noite. Ciente, Negativo voo 1896, está autorizado. João Pessoa, 370 nível, via Peruísque 58 até Recife. E após, direto João Pessoa, a decolagem é da 10, curva à esquerda, subida é a Puca, a transição Caju, controle 120 decimal 8, transponder 5066. Correto, voo no 896, chame para o pushback em acionamento. O Vitor Charlie Bravo, chame na interseção para ingressar na 17. Vitor Charlie Bravo. O Vitor Charlie Bravo está autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento é 130 graus 079. Vitor Charlie Bravo, decolado aos 39, chame o controle em 120 decimal 8, boa viagem. 208, controle, obrigado pelo bom dia. Controle Salvador, é Papa Alva, Vitor Charlie Bravo, bom dia. Papa Alva, Vitor Charlie Bravo, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, corredor axé, reporte para a barra. Meu pé, corredor axé, reporte para a fora da barra, Vitor Charlie Bravo. Vitor Charlie Bravo, confirme a sua ideal para o destino. A ideal é 236 litros. confirme, 230? 236. Está autorizado, vá direto ao destino, subindo para nível de voo 105. Quando possível, informe seu estimado de pouso. Vem subindo para 105, para 236, para destino, reporte. Só essa sua de passo. Agora Papa Romeo Vitor Charlie Bravo está estimando o pouso ao 0825. 0825, copiado, Vitor Charlie Bravo. 35317, autorizado Belém, nível 380, via Pesulu 41, até Pires, e após conforme o plano. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Trova. Controle 120 decimal 8, acione 5070. Chame no portão Verona, fala o pushback e acionamento, 35317. Autorizado, Luna 714, chame táxi. Torre o gol no 606, ok? 5 para o pushback, funcionamento. Autorizado, Luna 606, chame táxi. Chama táxi, Luna 606. Bruno 994, aguarde no 3, temos duas aeronaves da companhia que vão iniciar o táxi mais um instante. Assim que possível será liberado. Para o táxi de um voo 1794, Hotel B, 169. 2 e 3 autonomia, alternativa é João Pessoa. Ciente, está livre o táxi à direita, chame pronto para a decolagem, voo 1794, o ajuste é no 020. E o I-20 reportará pronto, 1794. Vicente, voo no 714, está autorizada a decolagem, dá 1-0, vento é 1-20 graus, 1-39. Estou jogando o 906 para o táxi, com 84 a bordo, 4, 6 autonomia, senhor Força. Vicente, está livre o táxi em frente e ingresse na Índia, chame para a decolagem no ponto de espera da 1-0, voo no 606, ajuste 1-020. Jogou no 994, assim que a aeronave da companhia liberar o pátio na Índia, ordene com a equipe de solo, está autorizado, pushback e chame táxi. O gol no 994. Afirmo, autorizado, gol no 714, decolagem da 1-0, o vento é 1-30 graus, 1-09. Guarde o trip 5317, temos...